Pioneira. Inclusive, agora há pouco eu também mandei aqui o parabéns pro seu Joel, que tá de férias, gente. Tá de férias. Parece que ele volta dia 3 de abril. Parece que sim, né, produção? Dia 3 de abril, o Joel retorna aqui pro Rádio Jornal da Pioneira, primeira edição. Valeu, dona Luciana. Um abraço. Bom, mais mensagem chegando aqui, ó. Luiz de Almeida, rapaz. Tudo bem, Luiz? Marcelo, toca pra mim hoje uma música do Roberto Carlos. Preciso chamar sua atenção. Roberto Carlos, tá combinado então, meu amigão? A gente manda daqui a pouquinho pra você. Vamos lá então, mais um ouvinte. Alô, você, muito boa tarde. Agora é a participação do Manuel José do Porto Alegre. Fala aí, seu Manuel. Boa tarde, Marcelo Macedo. Aqui quem fala é Manuel José do Porto Alegre. Eu gostaria de ouvir hoje, se fosse possível, com Bartol Galeno, Máquinas Humanas. Eu gostaria de oferecer para Rita de Cássia, Maria Rita, Manuel Lucas, Josélia, lá no bairro Buenos Aires, e os cobradores motoristas, Marcelo Macedo, que voltaram ao tranco. Tamo junto. Pois é, rapaz. Da Rádio Pioneira. A turma tá voltando, Marcelo Macedo. Boa tarde pra você também. Tô voltando pro batente aí, né, rapaz? Depois de 12 dias aí sem transporte coletivo na capital, mais uma vez a gente queria informar aqui pra todos os ouvintes da Pioneira que a greve acabou, gente. Vai lá, produção, levanta os braços pra cima e vamos dizer obrigado, meu Deus, que o povo não tava sofrendo, não tava aguentando mais tanto sofrimento nessa capital teresina, né? E aí, portanto, a greve encerrou hoje e a gente espera agora que as partes, né, possam honrar com os compromissos com os trabalhadores. Isso que a gente espera. Vamos melhorar, né, gente, o transporte coletivo. Vamos colocar ônibus com ar-condicionado, rapaz, bora. Colocar os ônibus com ar-condicionado. Colocar um wi-fizinho pra turma, né? E aí no percurso, né, gente? Mexendo no celular direitinho lá, tudo. Wi-fi também. É, não é só cobrar R$4, não. Exato, tem que ter um atrativo no ônibus, né? Um ar-condicionado, wi-fi e tal. E aí fica a sugestão aí pra... Falou então, Manoel, um abraço. Manda um abraço pro Júnior Montanha. Francisco Mendes também tá ligado na Pioneira. Boa tarde, meu amigão. Boa tarde, Marcelo Macedo. Quem fala aqui é o Francisco Mendes Bucabia Marcelo. Opa! Diga aí, campeão. Bota aí pra mim. Bartô, Galena, vá de uma vez. Não isso. Mais. Tá certo, não vai de uma vez. Você vai oferecer pra quem, Francisco? Meu amigo Chico Lapinha na Ladeira de Terra e Dona Aldelina, sua esposa. Certo. Tesoura na Santa Rita. Socorro Soalho, loteamento Porto Alegre. Meu amigo Orlando Taxista, Calaço. Hidrelina, sua esposa Freita do Marucovas. Pra minha amiga Jéssica Sorriso e Dona Elizabeth, Timão Maranhão. E aqui para a Rivanda e a dona Geni, aqui do Bucambim. E pela minha esposa, Maria da Trindade, minha filha professora Rafaela, minha neta Maria Júlia, meu filho Leonardo, meu filho Carlos Eduardo. E para todos que estão ligados na melhor programação da tarde, que é Cena Tal, apresentado pelo meu amigo Marcelo Macedo. Até segunda, se Deus quiser. Olha, abraço pra você, bom final de semana aí, Francisco Mendes. Dá um abraço pensando no Mocambinho, nessa região toda aí, rapaz. Todo mundo ligado aqui na Pioneira, valeu. Mais um ouvinte, alô você, boa tarde. Ô Marcelo, boa tarde. Marcelo, te lembrando que amanhã é dia de baile. Muito bem, amanhã é baile. Quem vai dar é nosso amigo sofoneiro Remi Samba Show, certo. E Alan do Acordeon. Vai ser um forrozão louco. Lá no Clube do Subtenente da Polícia Militar na Pissarra, na Avenida São Raimundo. A partir das 18 horas até as 23 horas. Conto com a sua vossa presença. Se for possível, põe a música aí de Escadaria com Pedro Raimundo. A música que Remy gosta muito de tocar ela no forró da terceira idade. Lembrando pra você, Marcelo, que idoso não pode andar sem sapato, não. Não toque, cai no chão. Um abraço. Ah, tá certo então, tá dado o recado aí, viu, João? Grande João Massa, um abraço pra você. Bom fim de semana aí, João. Vamos lá, mais uma participação. Alô, você, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Opa, boa tarde. Estou lhe pedindo pra você homenagear a minha mãe com qualquer música que tenha, que homenageio com um parabéns, pois ela está completando 101 anos. A minha rainha, Dona Rosa, residente aqui no bairro São Pedro. Obrigada. Olha, como é o nome dela, produção? Eu não peguei o nome dela aqui. Vamos colocar esse finalzinho aqui, vamos lá. Mano, a minha rainha, Dona Rosa, residente aqui no bairro São Pedro. A obrigada. Dona Rosa, rapaz, aniversário hoje da Dona Rosa. Ô, Dona Rosa! Um abraço pra senhora, Dona Rosa. Vida longa, Dona Rosa. Muitos anos de vida, muita paz, muita luz. Um abraço pra você também, Maria do Socorro. Obrigado pela sua audiência. E a Dona Rosa, quantos anos tá completando a Dona Rosa? Ela falou, produção? Acho que não, né? Será? Quanto? Fala pra gente aí, Maria do Socorro, quantos anos a Dona Rosa tá completando hoje? A gente vai já mandar uma música especial pra Dona Rosa, tá ligadinha com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Assis, agora o Assis vai falar com a gente. Fala aí, Assis. É, boa tarde, meu caro Marcelo Macedo, boa tarde a todos os ouvintes do programa Sintonia Total. Marcelão, rapaz, você tiscou num assunto muito importante. Eu venho acompanhando a caminhada já uns dois dias já. E os dois últimos anos atrás, passado, teve essa pandemia que veio atrapalhar, mas ano passado já participei de novo, voltei a participar, graças a Deus, e espero que Deus me permita de novo, que me dê essa condição de participar de novo no dia 10 de junho. Estarei lá com a família, mulher e neto. Então, o que acontece? E essa asa é um órgão muito importante. Eu tenho uma gratidão imensa por essa asa, a Diocese de Teresina, porque lá passou uma filha minha, a formação dela começou lá, a formaçãozinha dela. Começou como menor aprendiz, foi ao Banco do Brasil, foi ao Ministério do Trabalho, hoje é uma senhora, mãe de duas filhas, tem sua vida independente, quer dizer que foi muito importante, devo muito favor e gratidão a esse órgão tão importante. E é o que eu desejo, e estaremos lá, vindo a caminhada, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o senhor Marcelo Marcelo, tudo de bom a você, a família e a todos que fazem parte e a todos que estão na escuta. Uma boa tarde, viu? E um bom fim de semana. E o Flamengão tá aí. Dia primeiro, dá um saravá no Fluminense. Tá certo, não esquece do Flamengo. Porque o água só não dá pra brincadeira, não. Viu? Valeu, Marcelo, que bom. Tá certo, então tá aí, gente. Olha só, a filha dele participou dos projetos da ASA, né? Que testemunho fantástico, viu, Assis? Que bom que a ASA teve essa parcela de contribuição na vida aí da sua filha, tá bom, amigo? Você não tem noção, milhares e milhares de pessoas que já foram atendidas aí pela ação social arquidiocesana, né? E a nossa querida ASA. São diversos projetos envolvidos aí, portanto, nessa grande, né? Nesse movimento de ajuda intensa que a ASA promove com a ajuda de vocês através aí também da caminhada da fraternidade. Valeu, gente. Dia 10 de junho é todo mundo lá, hein? A concentração vai ser na Avenida Frei Serafim. 16h vai ser um sábado, dia 10 de junho. Você não pode perder. Muito bem, chamando um abraço para Francisca de Sales, tá ligada na Pioneira, um abraço de Sales. Olha, muita gente com a gente, manda um abraço aqui também, o Luiz Eduardo no Bela Vista, tá com a gente, hein, Luiz Eduardo? O Rodrigues também tá ligado na Pioneira, Marcelo, toca pra mim a música da Eliane. O Brilho da Lua, o Brilho da Lua sobre o mato. Alô, Rodrigues, a gente manda daqui um pouquinho pra você, meu amigo. Mais um ouvinte, alô você, boa tarde. Boa tarde, Marcelo Macedo. Aqui é o Augusto César do Buenos Aires. O programa hoje está nota 10. Sextou, então vamos comemorar. Bote a música aí. Felipe Duran, viva a vida, meu amigo velho. Valeu, boa tarde para todos os ouvintes da Pioneira. Olha, muito obrigado pela audiência aí, grande Augusto César. Rapaz, tá ligadão com a gente, o Augusto César. A gente manda daqui a pouquinho o Felipe Duran, tá bom? Valeu então pelo carinho da audiência. Dona Laura também vai participar do programa, cadê ela? Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Tô te ouvindo também aqui. Quando eu café, eu vim no Sintonia, viu? Mando meu abraço para todo mundo. Você já tocou música linda aí. Tudo. Aquele que morreu, eu esqueci o nome dele. É, o Aguinaldo Timóteo, né? Boa tarde, Marcelo. Estou te ouvindo aqui também. Você está aí tocando as músicas que eu gosto. E eu ofereço para todos os ouvintes. Essas músicas de Nelson Gonçalves aí é muito linda, viu? muito bonito, gosto muito das músicas dele. E desejo tudo de bom para você, um bom fim de semana, com muita saúde, felicidade, com investimento com sua família, viu? Que eu vejo essa música que você tá tocando para todos ouvintes. Somos uma família pioneira. É a família pioneira que cresce a cada dia. Valeu, meu amor, obrigado pela sua participação. Dona Laura, vamos falar agora com o Luiz de Maria. Vamos lá, Luiz, boa tarde, Luiz. Boa tarde, Marcelo Macedo, boa tarde a todos os ouvintes da do Sintonia Total, da Pioneira. Marcelo, a ouvinte aí acabou de falar aí que a mãe dela completou 101 anos. É, e a minha mãe completou 91 anos no dia 12 desse mês. Luiz de Maria Simões. Ah, rapaz, então tá aí, é 101 anos, né, produção? 101 anos, a dona Rosa e também a mãe dele, mais de 90 anos. Que coisa linda, que idade maravilhosa. Então a gente vai trazer um sucesso em homenagem, né? Olha o aniversário dessa turma boa, acompanhando aqui a pioneira. É o seu aniversário, então vamos levar alegria com Lulu Santos. E a gente volta daqui a pouquinho. Seu dia é muito justo que seja tão especial. Toda sua tribo também concorda e acha super natural. A gente quer tanto bem a você. Sua alegria contagia todos nós. A gente quer lhe devolver. Hoje é o seu aniversário. Oh, oh. Parabéns, parabéns. Mais uma volta no calendário. E você sorria, é o que importa, baby, todo dia. Ter você presente é nossa sorte, é o que nos faz potentes. A gente quer tanto bem a você. Sua inocência purifica todos nós. A gente quer é lhe devolver parte do que você faz pra gente. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu aniversário. Oh, oh. Parabéns, parabéns. Mais uma volta. É o seu aniversário. Oh, oh. Parabéns, parabéns. Mais uma volta no calendário. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu aniversário. Oh, oh. Parabéns, parabéns. Mais uma volta no calendário. E essa pra você botar festa. Muito bem, tá aí a música Seu Aniversário do Lulu Santos. Música bonita, né, gente? Essa canção aí, legal demais. A gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Sintonia Total. Só pra você que tá aí ligado com a gente na sexta-feira da Pioneira de Teresina, a gente volta já. Sintonia Total, na sua rádio Pioneira de Teresina. Oferecimento Luz e Silva Refrigeração. peças, acessórios e manutenção. Bateu ou arranhou seu Toyota? Conheça o Centro de Reparação Newland. Serviços de funilaria e pintura especializada Toyota. Ampla e moderna estrutura, equipamentos de última geração, cabine de pintura de alto padrão, tintas especiais, profissionais qualificados, peças e acessórios genuínos Toyota. Seu carro novo de novo, condições especiais e parcelamento em até 6 vezes sem juros. Atendemos todas as seguradoras. Centro de Reparação Newland. Seu carro em boas mãos. No trânsito, escolha a vida. Ser mais você, proponha, prometa com as soluções que você vai ver. A vida vai te propiciar. Procampus, tudo que você projetar. Procampus, Procrita, Procampus, propague sempre o bem. Fique pronto, Procampus, seja pro você também. Período integral opcional a partir de 1 ano em preparação voltada para o Enem. 2106-0606. Eu sou cadastrado no Bolsa Família, tenho direito a pagar menos na conta de energia? Ah, tem sim, por meio da tarifa social baixa renda. Você pode receber descontos de até 65% na tarifa de energia. Basta ser inscrito no cadastro único ou ter o benefício de prestação continuada, o BPC. Você também pode se inscrever pelo site da Equatorial. Tarifa social de energia elétrica. Se liga! Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Olá pessoas, eu sou Cristiane Sequef. Terça, quarta e quinta, às 16h30, a gente se encontra na Pioneira 88.7 FM e nas plataformas digitais universopiauí.com. Programa Universo Piauí, a gente se encontra aqui. Apoio, 4 ideias e for live, gravações e transmissões ao vivo, 994-68-1557. Conserve, escritório de contabilidade, 988-48-7241. Onde tem saneamento, tem mais saúde para a nossa gente. A Águas de Teresina sabe da importância que a saúde tem para todos. E por isso trabalha bastante para levar água de qualidade e esgotamento sanitário para milhares de pessoas. Transformando vidas para melhor. Saneamento é um grande avanço para a nossa cidade e toda a população. É o fim de muitas doenças causadas pelo esgoto a céu aberto. E a chance de todos os teresinenses terem uma vida cada vez mais saudável. Águas de Teresina. Onde tem saneamento, tem futuro. Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Muito bem, já estamos de volta e agora a gente vai de informações, tá? Informações de hora em hora é só aqui no nosso programa, no Sintonia Total, que você fica muito bem atualizado com as últimas notícias, tá bom, pessoal? Fique ligado na Pioneira que você não perde nada, tá bom? Olha só, Teresina inicia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos a partir de 60 anos na segunda-feira, gente. Exatamente, então foi divulgado o novo cronograma, né? Já começando na próxima segunda-feira, dia 27, vai iniciar, portanto, a aplicação da bivalente contra a Covid-19, né? Que irá proteger também contra outras variantes como a Omicron, tá? Idosos a partir de 60 anos já vão poder procurar os pontos de drive-thru. Exatamente. Você pode procurar no Buenos Aires, isso no terminal do Buenos Aires, no Parque Piauí, além também do edifício garagem lá no Teresina Shopping, tá bom? Exatamente, de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, viu gente? Exatamente. Então tá aí, vai começando aí o processo de vacinação para idosos a partir de 60 anos, tá bom? É preciso ter tomado no mínimo 2 doses em intervalo de 4 meses, tá gente? Pra tomar aí bivalente, tá bom? Você já tomou quantas doses? 1, 2, 3, 4. Já passou 4 meses dessa última dose que você tomou? Então você tá apto pra receber a dose bivalente, tá bom, gente? Que protege também contra outras cepas, né? Variantes, tá bom? Exatamente. Então você que tem 60 anos, alô, meus amigos e minhas amigas, você tem 60 anos aí? Então, segunda-feira, procure um ponto de drive-thru e vá receber a vacina de graça. Vacina gratuita, ninguém paga nada. É só chegar e receber o imunizante, né? Então tá feito o convite, segunda-feira, de 9 da manhã até 5 da tarde. Você que tem 60 anos, vá lá, meu amigo e minha amiga, procure o ponto de drive-thru e se proteja. Tá dado o recado, hein? 60 anos a partir de segunda-feira. Vamos lá então, a gente continua. Vou mandar mais abraços aqui, o pessoal ligado na Pioneira, muita gente com a gente, né? O povo com a gente, todo mundo ligado na Pioneira nessa sexta-feira. Muito obrigado a todos pela audiência, todo mundo acompanhando a 88.7, a sua melhor estação. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Dorze, né? Alves, tá com a gente em Oeiras, né, Dorze? Um abraço aqui também pro Francisco José Rocha, no satélite, Francisco José Rocha no satélite. Carlos Augusto de Souza Mata no Mocambinho, Carlos Mata, né? No Mocambinho, alô Carlos Mata, um abraço pra você. O Joaquim Alves, da Cunha Macedo, tá no bairro de Fátima, né, seu Joaquim? Um abraço aqui também pro Francisco das Chagas Ferreira, tá com a gente ligado, né? Com a gente, rapaz. Sabe aonde? Em Palmas, no Tocantins. Alô, pessoal de Palmas, no Tocantins, um abraço pra vocês aí. Um abraço aqui pra Francisca das Chagas Silva. Boa tarde, gente. Lá em Belém, o primeiro distrito de Caxias. Um grande abraço, você no Maranhão aí. Também a dona Ivanilde Fernandes, Água Mineral, a dona Ivanilde Fernandes, tá na Água Mineral também no Clube de Ouvintes da Pioneira. Um abraço, dona Ivanilde. Obrigado, minha querida, tudo de bom, obrigado pela sua participação. Vamos lá então, a gente continua trazendo muito mais sucessos aqui pra você. Vamos atender agora aqui o Rodrigues com a música da cantora Eliane, a gente vai trazendo sucesso. Na paz do seu sorriso. está ouvindo Sintonia Total. Oferecimento Luz e Silva Refrigeração. Peças, acessórios e manutenção. O Fiat Argo é o carro que sua vida pede. Quer um exemplo? Se sua vida pede uma combinação perfeita, ele junta desempenho com muito mais economia. Vá a uma concessionária Fiat ou saiba mais em argo.fiat.com.br. No trânsito, escolha a vida. A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 21 horas, pela Pioneira de Teresina. Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Chega o dia em que a gente vai aos poucos percebendo. Somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. Você está ouvindo Sintonia Total. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente. O empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram inteiras.

seu nome, mas nem assim você me ouviu. Por mais que eu faça, não adianta, você nem nota minha existência. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Só me falta ficar nu pra chamar sua atenção. Pioneira de Teresina. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam, e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de mandar, sinta. Antes de adiar, ame. Antes de desistir, tente. Sempre machucam, e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de adiar, ame. Antes de desistir, tente. Muito bem, tá aí o sucesso então do Felipe Duran. Você acompanhou na Pioneira Sucesso, Viva a Vida é Sucesso, e a Pioneira tocou pra você que indicou aqui na nossa programação, tá bom, pessoal? Bom, a gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui pra você, agradecendo você, né, pela audiência, muita gente acompanhando o nosso programa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou mandar abraços pra toda a turma, né, todo mundo acompanhando a Pioneira de Teresina. Obrigado, gente, pelo carinho e pela audiência. Um minutinho, a gente volta. Oferecimento Luz e Silva Refrigeração. Peças, acessórios e manutenção. Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. ZYL 227, canal 204, frequência modulada 88.7, transmitindo da rua 24 de janeiro 150, Centro-Sul, Teresina, Piauí. Participação do ouvinte. Fale ao vivo com a gente. Mande sua mensagem ou áudio pelo nosso WhatsApp. 99439-1391. Aqui, nossa história é você. O Fiat Argo é o carro que sua vida pede. Quer um exemplo? Se sua vida pede uma combinação perfeita, ele junta desempenho com muito mais economia. Vai a uma concessionária Fiat ou saiba mais em argo.fiat.com.br. No trânsito, escolha a vida. Eu queria economizar no consumo de energia, mas eu não sei por onde começar. O que eu faço? Vou te dar umas dicas, ó. Não deixa o celular carregando a noite toda e nem o carregador conectado sozinho na tomada. Se for viajar, evite deixar aparelhos ligados em stand-by. E outra, sempre aproveite a luz natural e também use as lâmpadas de LED, são muito mais econômicas. Orientações para não desperdiçar energia. Se liga. Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. O jornalismo da Pioneira vai até a comunidade. Queremos ouvir você. Quer contar um fato? Chama o Renato. O nosso repórter percorre as ruas da cidade e traz a comunicação para a verdade e a paz. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Ligue agora para o jornalismo da Pioneira. 86 994953848. Copiou? 994953848. 88,7. Rádio Pioneira. Nossa história é você. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Olha, muito bem, senhoras e senhores, já voltamos então com o nosso programa. Você está ouvindo Sintonia Total. É isso mesmo, tem muita coisa boa pra você, né, gente? Olha só, aqui na Pioneira tem sempre o melhor de tudo. Vem com Chico, rádio de verdade, 88.7 FM Pioneira. Nossa história é você. Vamos lá então, de volta com o nosso programa Sintonia Total. E agora a gente vai mandar mais abraços aqui pra Tchurma, companhia da Pioneira de Teresina. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Marlice. Marlice, tudo bem, Marlice? Boa tarde. Boa tarde, Sintonia Total. Boa tarde, Marcelo Macedo. Tudo bom? Olha, tudo se bom, Marlice? Se você tiver um do Eduardo Costa, alguma de Eduardo Costa, manda aí, por favor. Eduardo Costa. Tá combinado, então. Tá certo, minha querida. Valeu, então, Marlice, pela sua participação. Agora, nossa querida Alderina. Boa tarde, Alderina. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, os ouvintes do Sintonia Total. Quero desejar um ótimo final de semana para todos. Mandar um boa tarde para a dona Laura de Sales, a Mazé no Parque Poti, Cleusa, seu Osvaldo. O Francisco Mendes, esposa Trindade, a Rivanda, Rolando Calácio, também o Francisco Estrela, também em Pará. Marcelo, eu queria ouvir The Fever, Algo Errado em Mim. Muito bem, sucesso, The Fever. E ofereço a todos também, né? A minha amiga, certo, Nelma Socorro Soares. Eu conheço aí essa senhora, Marcelo, que você falou aí, que está de aniversário. Dona Rosa. Hoje fazendo 101 anos, eu conheço Rosa, ela. Dona Rosa, São Pedro, né, rapaz? Eu morei aí no bairro São Pedro, era minha vizinha, a gente foi vizinha por muitos anos, ela e a filha dela, Socorro. E eu ofereço também para elas também, desejar muitos anos de vida, saúde. E meus parabéns a Dona Rosa. Conheço muito a Dona Rosa. Boa tarde. Muito bem, então parabéns novamente para Dona Rosa, completando aí 101 anos. É, Dona Rosa, um abraço para Dona Rosa no São Pedro. Ligadinha na Pioneira todos os dias. Vou trazer agora nosso querido Valmir Silva para falar no programa. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Marcelo Macedo. Quem tá falando é Valmir Silva. Parque Ideal Zona Sudeste de Teresina. Uma ótima tarde a todos os seus ouvintes. Amiga Tia Seu Sorriso. E a minha amiga Socorro Soares. E graças a Deus, infelizmente, essa questão dos ônibus parece que vão ser resolvida, né? Espero aí que não seja que nenhum time que tá numa fase de no campeonato ruim que ficam sempre dizendo que o time vai melhorar. Vamos esperar aí que os ônibus voltem a circular dentro de Teresina novamente e que o usuário do transporte coletivo possa ter aí sucesso nessa nova volta aí depois de mais de 10 dias aí de greve. Então a você, toda a sua família, toda a família pioneira, um ótimo final de semana e tamo juntos. Valeu então, Valmir, é isso que a gente espera também, que seja um transporte coletivo, né? Digno pra todos, né? Pra todo, tanto para os trabalhadores quanto também aí aos usuários, né? Do transporte coletivo. É, eles que encerraram a greve, portanto, chegaram aí no acordo com os empresários, né? E, portanto, os ônibus já voltaram a circular por toda a capital teresina. Valeu, Valmir, bom fim de semana pra você também. Valeu, campeão! Manda um abraço pra Dona Maria. Ô Maria, um abraço. Paulo Hernandes da Vila Irmã Dulce, um abraço pra você também. Tá ligado aqui com a gente. Vamos de música, vamos seguir em frente com o nosso Sintonia. Vamos até, gente, ó, 5 da tarde hoje aqui o Sintonia Total.